molhado, escandalizado, mas sintonizado em nossa estação. Um beijo comprado no supermercado, transistorizado, beijo do Japão. Um liu, sabe dar. Um liu, sabe ser, sabe dar. Marilyn, Greta, Marlene, deusas que eu amei com as mãos. Na fumaça azul do cinema, poeira de estrelas, de sexo, de ilusão. Menina, quanta saúde, fascination, Hollywood de cartão postal, lamê. Tesouro da juventude, Cuba Libre, Antilha do tesouro, que eu ganhei na matinê. Moças, bonecas de louça fofinhas, Dolores de mi passion. Ó Diana, suburbana, sul-americana, suja de batom. Ó deusa da discoteca, ó musa do fliperama, meu bichinho de neon. Vamos de motocicleta tomar um sorvete, na lanchonete sempre rola um som. Sabe ser, sabe dar. Um liu, tip, tip, tip, tip, ru. Que coisa louca, que céu da boca. Um beijo no carro, no banco de trás. Pelvis no rock, me pegue e me toque. Sax de sax, você é demais. Ele estele, disse tu, pero...